DJ Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Então liga, chega de violência. Pessoas morrendo, não te deixem carência. No meu bairro muitos foram assassinados por otário, vagabundo, uns verdadeiros safados que está com ferro na cinta e se compara a Deus. Na esquina de ontem, outro dele morreu. Por isso pense duas vezes antes de agir. Nesse mundo beleza você não tá nem aí. Quantos manos são jogados a cada dia por hora? Em sua casa, sua família, todos eles choram. Pra você tudo bem, tu só perdeu um amigo. Pode até chorar hoje, amanhã tá esquecido. É sua mãe que te criou enchendo sua barriga. De repente te encontra você jogado sem vida. Pode crer meu irmão, tu cuide da sua vida. Muitos otários já estão no beco sem saída. Garanta o seu lado, não caia de gaiato. Que amanhã bem cedo você pode ser mais um fato. No jornal ou na TV, todos vão te ver furado como uma peneira e você pode crer. Quem te atirou tá de boa curtindo o movimento. E é por isso que a KTX está pedindo um tempo. Na minha quebra eu já vi coisa demais pra minha idade. Todos dispersem seu lado negro da cidade. Primeira ficha no distrito é o que todos diz. Essas coisas e muito mais deixa o meu povo feliz. Deixa um recado, SPL, herança de rua. Consciente rap, inspeção de rua. Cantando rap em Goiânia, curtindo de boa. Pra que Ateneu Santa Luzia não caiam da toa. Quantos manos otários hoje daqui sumiu? Daqueles tempos passados que detonava 2000. Altas pauleiras, cashbox, super mixon. Hoje tá tão diferente daqueles tempos bom. O negócio, mano, véia, que não dá pra aguentar. A violência se esparrama para todo lugar. O negócio, mano, véia, que não dá pra aguentar. A violência se esparrama para todo lugar. Pode crer, não somos Deus, não inventamos as drogas. Você perdido nessa vida, eu te garanto que é foda. Fugindo de policial que é igual a você. Dois bandidos na rua, porra, não tem nada a ver. Falsidade pra um lado, corrupção para o outro. Quem leva toda a culpa, claro que é nosso povo. Master Funk tá aí, sempre te dando exemplo. Mano, Wagner e Juninho, tudo no movimento. Mostrando que nosso bairro tem tudo pra contar. Se você não bate fé, então passe por lá. Moleque que vai de boa, não chega metendo os peitos. Senão os caras te pegam, claro que não tem mais jeito. Mas se você é um otário, prolongando o papo. Seu caminho é o cemitério, ou então lá no Cepag. Curte só aqueles mano, tão no tiroteio. Por isso pense duas vezes, então não vá lá no meio. Mas se você se revoltou com a sua vida, então vá lá na BR, entra na frente, suicida. De uma Scania ou de um carro que você quiser. Só assim tu prova a todos que tu é o mané. Honramos nossa cidade, por isso estamos aqui. Realistas do rap, radicais MC, pedindo pra que se toque também encontre uma guia. Honre sua palavra, também a periferia. O negócio humano velho aqui não dá pra aguentar. A violência se esparrama para todo lugar. O negócio humano velho aqui não dá pra aguentar. A violência se esparrama para todo lugar. Tô cansado dessa porra, desse beco sem saída. Eu tenho fé em Deus, eu tenho amor na minha vida. Chega de bancar o herói, o mais cabeça da quebrada. Você pode ser o próximo morto da madrugada. Madrugada sem lei, uma luz eu vi passar. Os homens vão descendo, vão nos criticar. Se te pergunta maluco sobre aquela parada, você fica esperto e de boca fechada. Você pode se assustar numa noite qualquer. 38 na boca não é picolé. Chupa a bala com a bala que a boca vai adoçar. Pare e pense maluco, só vou te alertar. Que o rap é paz, união, pode ver. Só usamos do rap para nos defender. Sempre cantando no nosso dia a dia. Passando a paz na periferia. Goiânia, Zona Sul, deixa as drogas de lado. Radicais MC, deixa nosso recado. O negócio humano, véio, é que não dá pra aguentar. A violência se esparrama para todo lugar. O negócio humano, véio, é que não dá pra aguentar. A violência se esparrama para todo lugar.